turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou fazer minha maior rede de comerciantes pra dominar a Hansa Teutônica. Que? A Liga Hanseática. Aranha Jarra, isso? Isso. Hanseníase, cara? Que tem a ver doença de pele com isso? Fala galera, aqui é o Snake e nunca, eu digo nunca, diga que o jogo está fácil demais. Nunca, é verdade, cara. E aí galera, aqui é o Excel e eu vou empurrar o Snake. What? Já vai começar assim na trairagem já? Já na trairagem, assim que se joga. A dona Máxima. Na trairagem, olha só. Bom, estamos aqui então em mais uma edição de Jogatina para falar sobre os jogos maravilhindos que a gente viu nas nossas mesas logo após, é claro, o Tide de comentários. Voltamos já. E digo mais, não só vimos nas nossas mesas como jogamos. Exatamente. Que é mais importante que o cara vai lá, roda 30 quilômetros, abre o jogo. Bonito pra caralho, hein? Bonito, vai embora. Aí guarda e boa. Cara, olha só, eu já levei algumas vezes o meu Twilight Imperial pra uns lugares, ficou de bonito lá e nunca abriram. Ah, isso sempre acontece com o meu Última Fortaleza, cara. Até hoje não joguei ele. De comentários, hoje estou, não sou sozinho, estou aqui com o Diogo Matraca. E aí, Diogo? Ei, tô vivo, galera, olha só. Apesar dos pipocos que você posta nos seus Instagram aí, mas na verdade não é de verdade, né? É só um Airsoft, você tá vivo. É de verdade, cara, porque senão eu tava catando meus pedaços até hoje por aí. Sim, mas interessante porque é mais um dos hobbies, né? Além do board game se gasta pra caramba, você também tem do Airsoft, né? Que é um funil de dinheiro, digamos assim. Ele é um funil de dinheiro, cara, mas o Airsoft eu tenho uma explicação um pouco menos pior que a do board game, né? É profissional, né? Também. Sim, pra quem não sabe, o jogo ele é da carreira militar, né? Isso. Então o Airsoft nada mais é que hora extra. Hora extra na qual eu tenho que gastar muito pra poder trabalhar. Você não ganha nada, né? Você só se pode, mas enfim. Não, você não ganha, você paga pra trabalhar, é diferente. Exatamente. Mas olha só, estamos aqui então no tag de comentários desse programa, o número 30, exatamente 30. A gente tinha comentado no último episódio 20 que seria cada 10 episódios o Board Lab, só que a gente achou pela recepção da galera, eu acho que fica mais interessante fazer a cada 20 episódios, então a gente tá fazendo mais um podcast de jogatina pra falar as experiências, falar vários jogos que a gente teve contato. E a gente, no último episódio do Magic, não teve a leitura de comentários, então esse tag de comentários vai falar tanto do podcast 28 e 29, dos comentários foram deixados lá, e a gente tem que agradecer, é claro, todo mundo que comentou, porque é muito importante o feedback de vocês pra gente saber se tá tudo de acordo, né? É sempre bom a galera comentar e a gente ter uma noção se a galera tá gostando ou não, e pelo jeito a galera tá gostando bastante. E se achar ruim, eu leio todos os comentários desde o primeiro podcast e você vai ter que aguentar. É, exatamente. E não, essa coisa de ler comentário desse primeiro podcast é interessante porque, por exemplo, o Jack lá do Dados do Tabuleiro, que é um canal do YouTube, que é parceiro nosso, ele tá maluco porque ele começou agora a escutar e ele veio falar, cara, seu podcast é muito bom, não tinha escutado até agora, qualidade muito boa. A gente tava vendo esses dias no grupo aqui do pessoal do Jogatina, né, que a gente tem um grupo ali só com o pessoal que participou da gravação, e as print, cara, tinha 1 milhão de mensagens. Era ele? Sim, era ele mesmo, era o Jack. Ele, né? Tinha um milhão de mensagens. Um abraço pro Jack. Focadaço com o podcast, achei isso muito maneiro, cara. Sim, cara, pra nós é muito bom isso, não tem noção. Tipo, o comentário pra gente só fortalece o nosso vínculo com nossos ouvintes e o nosso conteúdo, né? Fazer cada vez mais. É aquela frase clichê, né, cara? O combustível do produtor de conteúdo é o joinha e o comentário de quem consome esse conteúdo. Exatamente, né? Falando nisso em conteúdo que a gente produz, né? A gente não tem só o podcast, também temos nosso canal do YouTube, tá um pouquinho parado, mas logo logo vai ter um review, um overview do Diogo com o Takenoko Tibis, né, Diogo? É, os vídeos aí que eu andei prometendo e não gravei ainda, né? Mas estão aí. Não, eu também tô prometendo um monte de vídeo, ainda tenho que fazer a week desse mês, mas eu vou dar spoiler, que vai ser sobre leilão, né? A mecânica de leilão. Logo, logo vou fazer um vídeo aí pra falar sobre ela, já tô dando uma pesquisada. E você vai fazer um overview do Takenoko com o Takenoko Tibis, já, os dois. Sim, juntos. Já dá uma olhada vai ali, como funciona. Vai sair o Formula D, vai sair o overview de Potion Explosion, só tô devendo. Sim, eu também tô devendo e vou fazer logo, logo um unboxing da versão da Galápagos, do Seven Wonders Duel, que veio lá da Rock Jogos, né? Que tá bonito pra caramba. Sim, cara, esse jogo é maravilhoso. Pra quem gosta da experiência do Seven Wonders e joga a versão Duo, é muito, muito bom, porque ele só incrementa e dá uma renovada umas questões que pra dois jogadores não ficava ideal no jogo base, mas nessa versão ficou muito animal. E é claro que você vai comprar na Rocket Jogos pra ganhar aquele saco de balinha super. Sim, bem, cara, na embalagem. O Bruno manda as balinhas 7BL lá pra você, é muito bom. Cara, aquelas balinhas não duraram um dia aqui em casa. Não dura minutos, né, cara? Digo é, assim. Minutos, você abre todas e coloca na boca ao mesmo tempo. E fala farofa, não, isso é outra coisa, mas pera. É... mas a gente tá comentando aqui da Rock Jogos, você pode comprar seus joguinhos por lá. Lembrando que na Rock Jogos você tem desconto até 8% se você for no pelo depósito. Além disso, você pode parcelar em 4 vezes no cartão sem juros e também você pode ter frete grátis pra compras acima de 250 pra Sul e Sudeste, 300 pra Centro Oeste e Norte e Nordeste por 350. Então, se você comprar vários joguinhos, além dos descontos, você também tem balinhas e frete grátis. Sem falar que o atendimento dos caras é excepcional. Sim, é um beijo pro Bruno, né? Beijo na boca! Um beijo... Não, calma aí. Opa, ai, mas, Diogo, vamos lá. Agora sim, comentar a respeito do nosso programa de número 28, que foi Jogos para Sua Família, né? Jogos de Família, que a gente comentou, óbvio, da trilha. Eu comentei da trilha do mal. E, na verdade... Muito divertido de gravar. E, na verdade, essa tríade do mal vai virar quarteto do inferno, cara. Espera o podcast 31, que a gente já gravou, já tá editado, que a gente fala exatamente, porque a gente fala só de três jogos na Trindade do Mal, que é Jogo da Vida, War e Banco Imobiliário, né? Certo. Então, talvez tenha um outro jogo ali que a gente esqueceu de comentar e que, na verdade, forma o Quarteto do Inferno. Mas, enfim. Então, a gente teve esse podcast, a gente comentou sobre jogos que a gente acha interessante pra família, o pessoal comentou. Tivemos um comentário, né, Diogo? Comentário do Vancel. Vancel, confere. Cara, se eu estiver falando seu nome errado, por favor, corrija nos comentários de novo. Uhum. Bom, ele mandou um comentário gigante, eu vou ler ele aqui pra gente. Ele fala o seguinte: olá, galera, bacana este podcast, pois muitos como eu amam board games e não tem um grupo de jogatina, então precisam convencer os familiares para poder jogar. Dos jogos citados, o que mais vem em mesa aqui em casa é o excelente Ticket to Ride. Para mim, esse é o top 1 para quem quer comprar o seu primeiro jogo ou apresentar a novos jogadores. Dois jogos que não citaram e são muito bons para famílias são o Card Game Uno, abrange um bom número de participantes, muito fácil de explicar e jogar, até minha sobrinha de 5 anos joga e super divertido. Ah, e é muito barato. É, de fato é de graça. É. Não, e se você tem Telegram, você pode jogar no Telegram. Tem um bot, você pode jogar de graça lá. E a gente joga muito. Uhum. O segundo jogo é o Ave Caesar, jogo de corrida de bigas do tempo do Império Romano. Lindo tabuleiro de dupla face, super simples de explicar e jogar, mescla bem com o fator estratégia e sorte e abrange de 2 a 6 jogadores. Pra mim é melhor custo-benefício em jogos de corrida. Olha aí. Eu não conheço o Ave Caesar, né? Eu cheguei a comentar do Horse Fever ali, também, que chega mais ou menos. Eu conheço, que é um da Grow, mas eu nunca, não sabia que, pra mim era só um jogo de apostas, não sei porquê, mas não sabia que tinha estratégia envolvida. Eu joguei também. E por último, a minha dica de jogo mais estratégica é o sensacional Puerto Rico. Para mim é o top 1 dos board games. Quando achar que sua equipe precisa de um desafio um pouco maior, Puerto Rico é o jogo a ser apresentado. Das 7 pessoas às quais apresentei o jogo, todas adoraram. Ficam as dicas e espero que tenham boas jogatinas. Valeu, Marcel, muito obrigado. Muitíssimo obrigado pelo comentário. E realmente o Puerto Rico é justamente aquele passo além da sua família. Se a família tá curtindo o board game, eu acho que o Puerto Rico ele vai encaixar facilmente ali, cara, porque ele tem o tema interessante e a mecânica dele não é difícil, cara. Eu até arriscaria dizer que o Puerto Rico ele serviria pra você introduzir já alguns jogos um pouco mais pesados do que esses de entrada, assim. Você dá aquela testada, né? Se a família gostar do Puerto Rico, é sinal de que você já pode começar a tentar empurrar alguma coisa mais pesada. Ali. Sim. E, Diogo, você lembra que no podcast você pediu pra galera falar, fala um jogo antigo aí que não conheço, né? Aí o Renan, TD, ele disse assim, agradeceu a gente pelo podcast, mas ele disse que o Acquire, né? Que é um jogo lá de fora de 62, saiu como Cartel. Pois é, e eu já ouvi falar desse Cartel, cara, mas eu não sabia que ele era velho desse jeito, não. É, velho pra caramba, cara, toma nessa. Ele falou que é um jogo bem estratégico, com regras simples, que ganhou meu respeito logo que eu joguei a primeira vez. Não tive a oportunidade de comprar ele, a versão original ainda, mas tem uma versão homemade que resolvi fazer depois de ler sobre ele em algum fórum, do qual não me recordo, e achar a mecânica e tema bem interessantes. Cara, Renan, obrigado pelo comentário. Pois é, fica aí a dica do Renan para o pessoal do Jogatina testar aí o Cartel, cara. Sim, sim. E para finalizar aqui, tivemos também um podcast do Dossiê de Magic. Eu gravei com o Wilson, nosso ouvinte, então muito obrigado pela participação do Wilson, ele manda muito bem, manja bastante de Magic. Ele é um bom entusiasta, né, para falar que ele manja, e a galera fala, ele falou errado, ele manja, mas... é. Tiveram vários comentários, por exemplo, a gente falou de várias... formatos, né? Por exemplo, o Martins falou que a gente deixou de comentar o formato do cubo, né? Que é um formato bem acessível, sim, fica competitivo e testa a sua capacidade de montar deck. É um meta meio baixo, né? Mas é interessante pra galera que tem Magic na prateleira voltar ele pra mesa, né? Além disso, tiveram comentários, por exemplo, do professor, que é o Wesley. The Professor. Que disse o seguinte: a gente deixou de comentar os jogos eletrônicos do Magic. A gente comentou só por cima de alguns jogos, mas, por exemplo, saiu vários jogos no Steam mesmo do Magic, que muita gente gosta. O próprio Yu-Gi-Oh! De PlayStation 2, que ninguém sabe jogar. Não, mas a respeito do Magic, né, saiu vários mesmo, né, que foi lançado. Não, tem muito, tem muito. E um comentário que eu achei interessante aqui foi do nosso amigo, que é o Thiago Karras, que mandou o seguinte: ouvindo esse menino Winkson falar de Magic, é bacana. Ele tem tanto amor pelo jogo que até fiquei com vontade de jogar umas partidinhas. Lembro que comecei a jogar e colecionar entre a expansão Flagelo, que é o Bloco Investida, e Mirrodin. Comprei as minhas primeiras cartas dos amigos com uns dinheirinhos e tinha um deck meio merda de esqueleto. Era muito rápido, regenerava e é só por isso que eu ganhava alguma coisa. O último bloco que eu comprei foi da Dragões de Tarkir, que o povo que eu conheço já tinha parado de jogar e só eu tava nessa ainda, então eu deixei pra lá. Foi tipo o que o pessoal do Jogatina fez comigo no X-Wing, né? É, exatamente, né? Mas é porque, primeiro, o X-Wing, se você morasse perto, a gente talvez estaria jogando até hoje, certo? E é porque o X-Wing tem uma cara muito competitiva. É, ele é competitivo. Se eu tivesse, sei lá, uma pessoa que eu jogava direto e não tivesse que eu gastar meu tempo pra ir em tal lugar pra poder jogar, eu tinha ainda minha coleção. Sei. Mas pra mim não funciona desse jeito. É uma mágoa do passado. É uma mágoa do passado. Mas continuando aqui o comentário do Thiago, ele disse assim: mas no bloco de cartas zoadas, tem umas que são minhas favoritas, como, por exemplo, a carta do Richard Garfield, que é o criador do Magic, que é uma carta de criatura lendária. É muito bom. E outra carta que ele comenta também, que ele não lembra o nome, mas uma carta, você rasgava a carta, jogava pra cima e onde os pedaços caírem nos monstros, ela dava dano. Tinha um nome que era gigantesco e realmente é o melhor bloco. Além disso, PS, Jortina, melhor podcast de board game. Cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo, porque a galera que não sabe, né, saiu o resultado lá, a gente não foi nem pro top 3, infelizmente, mas isso entra em outra discussão, né? Tiveram vários comentários a respeito do Magic. O João Cláudio falou que parabéns pela galera, parabéns pra gente ter feito um podcast muito legal, né, a gente fez realmente um podcast de Magic, como havia prometido lá no grupo do Telegram. Exato. Bom, então é isso, gente, obrigado pelos comentários, o Diogo vai ficar por aqui, eu volto com vocês na sequência, falando mais sobre joguinhos interessantes, espero que vocês gostem do nosso resultado aí. Lembre, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, @jogatinabg, no Facebook, facebook.com/jogatinabg. Também pode assinar nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. E por fim, temos nosso grupo no Telegram, onde a gente é de graça, tá? A gente comenta por várias pessoas lá, tem 101 membros, então a gente passou a meta lá que a gente tinha prometido. Então o objetivo agora é 1.000 ou 200, pelo menos, pra ser humilde, né? Mas é isso, gente. Diogo, obrigado. Vamos continuar com o nosso podcast. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Fui! Começando então o nosso podcast, agora sim, eu quero saber dos meus amigos aqui. A Jogatina foi. A gente faz um podcast nessa temática, né? De jogatinas. Teve carnaval, teve um monte de feriado e a gente acabou jogando algumas coisas. Eu vou começar, obviamente, pelo Excel, porque eu tô curioso de um dos jogos. Na verdade, dos dois jogos que ele vai falar hoje. Ah, então eu vou trocar os meus de hoje. Eu vou botar alguma coisa paia, só porque você falou agora. Ah, tarde demais. Agora já tá prometido. O que tá prometido não pode ser desprometido. Promessa é dívida, né, cara? É, promessa é dívida. Madruga Jackson. Cadê o Madruga Jackson nessas horas? Mas vamos lá, Excel. O que você jogou durante esse período de carnaval, nesses feriados prolongados que rolou? Cara, agora no período de carnaval eu joguei peteca, entendeu? Foi louco. Peteca. Peteca para quatro pessoas, né? Ainda no campeonato mundial de peteca. Se tu comprar a expansão, dá até 6. Cara, e tem a versão de colecionador que vem com a raquetinha, né? Vira badminton, né? É, essa é edição de luxo. É, de luxo. Brincadeiras à parte. Como vocês acompanharam aí, pessoal, minha série de unboxings, eu joguei muita coisa nesse carnaval, só que eu não vou falar de tudo agora de uma vez. Até porque eu estou devendo alguns vídeos pros senhores, dando o review do jogo. Uhum. E futuramente os gameplay também. Eu só tô tendo alguns problemas com relação aos gameplays, porque primeiro eu tenho que organizar tudo, como que vai ser a questão da gravação, eu preciso fechar um grupo pra poder fazer essa gravação. Enquanto eu tô acertando os detalhes técnicos, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas o review eu devo lançar logo dos games, não se preocupem com isso, tá? Sim. Parando de enrolar, então, o primeiro dos jogos que eu vou falar aqui foi o primeiro deles que eu efetivamente joguei, que foi o Rune 25. Olha, cara, esse é o jogo de treta, não é? Cara, é um jogo de muita treta esse Room 25. Eu achei muito interessante a temática dele quando eu vi reviews. E os reviews eu vi reviews cegos. Eu não vi unboxing, não vi nada. Eu apenas vi textos falando dele. E fui atrás do jogo lá nos Estados Unidos, bem na seca mesmo, sem ir mais a fundo nele. E cara, não me arrependi. Room 25, pra quem não sabe, ele é um jogo inspirado naquele filme O Cubo. Basicamente conta a história do seguinte: nós estamos num reality show, somos todos prisioneiros. E esse reality show, como que ele se passa? Nós estamos em um labirinto formado por diversos cômodos, cada cômodo é um tile, certo? Sim. Começamos todos no cômodo central, e os cômodos, os demais cômodos que fecham um grid de 5x5, estão virados de cabeça para baixo. Nós temos que chegar no Room 25. Esse room é a saída do jogo. Como que nós ganhamos o jogo? Chegando todos lá e movimentando esse cômodo para fora do complexo. Ah, então tem que chegar todo mundo. Se chegar uma pessoa, ferrou. Não, não, basta chegar. Tem que chegar todo mundo e ir pra fora do complexo. Sim. Aí, o que que acontece? A gente sabe inicialmente o seguinte: dentre os cômodos que estão virados, tem diversos cômodos com diversos efeitos. Muitos deles podem nos matar só por entrar no cômodo. Nós também sabemos o seguinte: o Room 25 obrigatoriamente vai estar em um dos cantos do tabuleiro. Você vai pegar o do canto e os dois adjacentes, sempre em cruz, né? Então vai formar tipo uma moldura nas quinas da grid. E ele vai estar em um daqueles três de cada canto. Ele vai estar por ali. Ele vai estar espalhado num desses quatro cantos. Inicialmente. Depois, obviamente, isso aí vai mudar. E outra informação que nós sabemos inicial é que junto do grupo, dependendo do número, né? A gente vai de 3 a 8 jogadores. No número máximo, nós sabemos que vamos ter pelo menos 2 guardas infiltrados querendo evitar que nós fujamos. Caraca. Exatamente. Então, o traidor no meio ali ferrando as paradas. De acordo com o número de jogadores, você vai ver que a gente tem um número X de turnos, tá? O máximo de turnos que a gente vai ter são 10, o mínimo que a gente vai ter são 8, se eu não me engano. 8 ou 7 turnos. 7 turnos em 8 jogadores. Sim. Então, o que que vai acontecer? Durante os turnos, vai funcionar da seguinte forma. Nós temos um modo básico e um modo Ultimate. Ultimate é a expansão, eu vou explicar pra vocês como funciona o básico e depois o Ultimate, ok? Sim. No modo básico, funciona assim. Nós vamos programar ações, até 2, e vamos executá-las em ordem. Ou seja, eu vou programar 2, a Buzeta 2, Snake 2. Depois de definido quem que vai ser o primeiro, se eu for o primeiro, eu vou revelar a minha primeira e vou executar ela. O Zabuzeta revela a primeira, executa o Snake e depois começamos a segunda. Toda ação que você programar, você obrigatoriamente deve executar. Você não tem escolha. Então você programou, você obrigatoriamente tem que executar, ok? Se você só programar uma ação, você pode escolher se você executa ela no primeiro round ou no segundo que os jogadores estiverem executando. E além disso, você tem a adrenalina. Quando todo mundo terminou de programar as ações, você vai falar que tá gastando ela, você pode usar ela uma vez por partida, e você vai ganhar direito a fazer uma terceira ação, ou uma segunda ação, né? Naquele round em específico. Essa ação pode ser qualquer ação, inclusive uma que você já tenha realizado. Aí quais são as ações disponíveis que você vai ter? Aí que tá o negócio legal. Você tem as fichinhas com uma cópia de cada ação, certo? Você vai ter a ação de entrar num cômodo. Quando você entrar no cômodo, você revela ele e ativa a habilidade dele automaticamente. Cada jogador tem uma planilha com o seu personagem e a lista de todos os cômodos e o que cada um deles faz. Você pode olhar um cômodo adjacente. Então você vai pegar um cômodo adjacente, dar uma espiadinha e devolver ele pro tabuleiro. Você pode empurrar um jogador que esteja no mesmo cômodo que você para um cômodo adjacente. E aí começa a putaria, né? Porque você empurra o cara. Ou ainda, você pode mover a linha em que você está. Com exceção do cômodo central, ou seja, da cruz central de cômodos, você não consegue mexer. Todas as demais linhas e colunas você consegue mexer. Você vai mover elas para cima ou para baixo. Então, o cômodo que está na ponta, ele sai momentaneamente do complexo e volta pro grid lá em cima. Sim, como se fosse uma esteira. Uhum. Você vai mexer aquilo ali. E, cara, é aí que mora o perigo. Porque você obrigatoriamente tem que executar. Aí eu boto lá de espiar um cômodo e, na sequência, andar. Espiei o cômodo, beleza. Ah, seguro. Posso entrar naquele ali. Chega na vez do Zabuzeta, ele mexe a linha que eu tô. Aí não tá mais seguro porra nenhuma. E daí eu obrigatoriamente vou ter que andar. E é aí que mora o perigo. Outro detalhe, como que você escolhe quem vai começar o jogo? A regra diz claramente que a pessoa que assistiu por último um reality show começa o jogo. Faz todo sentido. Né? Então, essa é a forma normal. A forma Ultimate, além de acrescentar uns cômodos diferentes, cada personagem tem uma habilidade especial. Aham. E essa habilidade você vai ter uma fichinha pra ativar ela. E você tem as cartas, que são as MACs, né? M-A-C, ou MAC, se você preferir. Depois que todo mundo programou as ações, a gente revela uma carta e essa carta vai ativar algum efeito no complexo ou limitar algum jogador de alguma coisa. Depois que todo mundo executou a primeira ação e vai pra segunda, a gente revela outra carta e faz mais uma mudança. Entendi. Então fica bem loucura. É bem caótico, né? Cara, é muito louco. Esse é o modo com traidor, tá? No modo cooperativo, que você também pode jogar, a diferença é que além do Room 25, você vai ter um Room, que é o Key Room, que vai estar perdido ali no meio, que você primeiro tem que achar ele para desbloquear a saída, para depois entrar no 25 e sair do complexo. E as regras são essas daí, todas explicadinhas, olha que delícia. E ele é um jogo, assim, tipo, de regras simples, mas ele pode ser um jogo diferente a cada vez que você vai jogar, né? Dependendo das ações da galera. O legal dele é o seguinte, ele é bem simples, na verdade, de você entender. Você tem duas ações, você vai fazer duas ações. A fichinha, ela, o desenho dela já diz para você o que ela faz. Qual que é o negócio dele? O negócio é que, como você tem essa randomicidade dos tiles, você nunca sabe que tile vai sair aonde, você já tem um ponto positivo pro jogo aí, porque é muito difícil de você ter duas partidas iguais. Uhum. Outra, você jogando com a temática do traidor, você não sabe quem vai ser o traidor. E além disso, você tem toda a randomicidade que o tabuleiro mesmo já produz, e você não saber se quando você for executar a tua segunda ação, o tabuleiro ainda vai estar da mesma forma, se alguém não vai ter mexido alguma coisa. É. Isso proporciona um negócio legal. Uma regra interessante é que esqueci de falar agora é o seguinte: quando alguém morre, essa pessoa não revela quem ela é. Olha. Quando o segundo jogador morrer, o primeiro revela quem ele era. Entendi. Se esse cara era um prisioneiro mesmo, o segundo também revela. Por quê? Se dois prisioneiros morrerem no deslinde do jogo, os guardas ganham. Caraca! Exatamente. E outra: depois que o Room 25 for revelado, os guardas podem se revelar. Eles não são obrigados, eles podem. Uhum. Se eles se revelarem, enquanto todo mundo tá programando as ações, o guarda não programa nada. Quando chegar na vez dele, ele simplesmente olha como tá o tabuleiro e declara o que ele vai fazer. Caraca, jogo filha da puta, cara. Cara, é muito massa. Todas as partidas que a gente jogou, a gente se divertiu demais com ela. Uhum. E os personagens são uma arte à parte, sabe? Porque todos eles, você vê que são inspirados em alguma coisa. Uhum. Você tem a Sheila do Caverna do Dragão, você tem a Sarah Connor, você tem o Dr. Emmett Brown, você tem o Jax do Mortal Kombat. Caralho, cara, até ele. É muito massa. Os personagens são uma arte à parte. O jogo é de uma beleza muito grande. É, inclusive, eu fiz um adendo do Emmett Brown quando eu tava fazendo no unboxing, né? Uhum. E terminei esquecendo, infelizmente, de mostrar os demais, mas todos eles são, assim, referências. Então, cara, o jogo é muito legal, muito divertido. Mecânica de traidor é sempre divertida, né, cara? Ah, sempre. Zabos aprova. Aprovado. Selo Zabos à aprovação. Isso que você nem jogou o Battlestar Galáctica, né? Exato. E ainda mais, assim, além de ter a mecânica do traidor, que é sempre divertida, ele é um jogo muito simples, então todo mundo consegue pegar muito fácil a ideia dele. E, cara, você não sabe exatamente o que você tá fazendo. E nem o que vai acontecer. Teve jogo que eu joguei que todo mundo foi mais comedido e tal, mexendo ali sempre como se estivesse pisando em ovos, né? A última que eu joguei foi o completo inverso. Teve cara que nem sabia o que tava rolando, saiu empurrando os outros para as salas que estavam escondidos e azar se era policial ou se era bandido. Saiu empurrando mesmo e foda-se, entendeu? Nazaré mandou um abraço. Exatamente. Tinha um que a gente depois descobriu que era um dos policiais. Ele tava jogando com o Jax. A habilidade especial é carregar alguém com ele pra um cômodo. Então ele pegava um cômodo, independente dele ter olhado ou não, que tava não revelado, carregava o cara junto com ele, foda-se, vamos entrar no cômodo. Sacanagem. Assim, cara, é muito louco. Muito massa. Essa versão Ultimate que você tem, ela contempla a primeira e a segunda temporada e mais algumas mudanças, né? Isso, ela já vem com a expansão, né? Que são a questão das cartas, os robôs, mais dois personagens e alguns cômodos diferentes. Sim, sim. Eu vi pelo Brasil, pela Conclave, a primeira e a segunda season. Aí eu não sei necessariamente se vai vir com os extras do Ultimate, mas eu duvido, né? Então, Ultimate é a season 1 e 2 e mais uns extras. E cara, isso. Valeu a pena cada centavo que eu paguei, porque o jogo é muito bom. Inicialmente eu ia comprar essa normal da season 1, que é a que vai vir pela Conclave, mas quando eu vi que existia essa possibilidade de pegar Ultimate e que a diferença de preço não estava tão grande, eu peguei ela, porque, cara, é uma pira a mais, né? Sim, com certeza. E você, Snake, teve o que na sua mesa recentemente? Na minha mesa, teve na mesa do computador. Ah, olha só. Olha só. O jogo era tão pequeno que coube na mesa do computador? Na mesa do computador. Eu digo mais, coube na tela do computador. Seria excelente. Um Tiny Epic? Não, meu amigo. Joguei porque se fosse caberia. Do Tabletop Simulator, o Potion Explosion. Sim, jogamos. Melhor mesa de todas. Você jogou Potion Explosion no Tits? No Tits. Free Tits. Ai, ai. Foi eu, os Abos aí, o Diogo, a gente... Vamos jogar, vamos. E, cara, que joguinho bacana. Eu já tinha comentado ele a respeito do aqui no podcast, né? Acho que do... Era expectativas do ano, né, cara? Dos jogos. Isso. Acho que era alguma coisa referente ao... Essen. Foi Gen Con, isso. Isso, exato. Tava de olho nele desde aquela época lá. Ele tinha achado a ideia do Match 3 legal. Sim, cara. E, realmente, é muito bom, cara. Acho que o feeling de estar jogando ele presencial vai ser melhor ainda, só que tem que esperar o nosso querido amigo Diogo vir até Curitiba, ou Curitiba até ir ao Diogo, não sei. Depende, quem sabe. Mas, cara, que joguinho gostoso, né, cara? Que taste. Sim. Crocante. Então, pra quem não sabe, Potion Explosion, você é um aluno de uma famigerada escola de magia e você está na aula de poções. O seu professor vai te dar algumas poções pra você completar com elementos químicos, mágicos, sei lá. E a sua função é você pegar de um trail, de uma bandeja, né? Com várias canaletas, com bolinhas de gude. 5 canaletas com várias bolinhas de 4 cores. E como que funciona a mecânica das bolinhas, né? Porque Potion Explosion, você, ao tirar uma bolinha, vamos tentar exemplificar, né? Tem uma bolinha azul embaixo, em cima tem uma preta e em cima tem mais duas azuis, né? Sim. Se eu tirar essa bolinha preta que tá no meio das duas, das três bolinhas azuis ali, quando elas encostarem, elas vão fazer uma reação química, elas vão explodir e vai parar na sua mão. Com essas bolinhas que estão na sua mão, você vai completando as fórmulas que tem lá justamente, colocar duas azuis, uma vermelha e três amarelas. Você tem que fazer esse efeito em cadeia, fazer com que as bolinhas, ao tirar uma bolinha, duas bolinhas da mesma cor se encontre, pra você conseguir coletar o máximo de bolinha possível pra você completar uma fórmula. E com essa fórmula completada, você, além de ganhar pontos com ela, ela tem um efeito específico de você escolher uma bolinha aleatória, reutilizar uma fórmula, pegar uma bolinha de qualquer cor e usar na cor que você queira. Acho que são 8 ou 10 poções diferentes que você pode utilizar, né? Sim, por exemplo, eu sei que os Abos e o Excel estão precisando de bolinha amarela. Eu não preciso de bolinha amarela. Tem uma fórmula lá que eu posso queimar todas as bolinhas amarelas de uma fileira. Que então, sacanagem. É, cara, é muito divertido assim. Ele tem esse gostinho de aqueles joguinhos de mobile, de Match 3, sabe? Sim, os Bijus da vida, né? É, os Bijus, exatamente. Uma coisa que é legal, assim, que o Zengrun chegou a falar, né? Porque parece meio sem sentido, né? Você fazer poção e tal, mas conforme você junta 3 poções do mesmo tipo ou 5 diferentes, você coleta um marcador de pontos de vitória, né? Quando coletar todos os marcadores de pontos de vitória, acaba o jogo e cada uma dessas poções que você completou, elas vão te dar pontuação no final do jogo. Mas é bem legal essa parte de você... eu vou pegar a poção daquele ali porque eu preciso fazer 3 iguais pra ganhar um tokenzinho de ponto de vitória ali. É, 3 iguais ou 5 diferentes, né? Isso. E o que ele brilhou pra mim é porque ele é um jogo muito simples. Só a parte mesmo da estratégia de você pegar a bolinha e fazer a reação em cadeia, que talvez seja a parte mais, entre aspas, complicada. Porque o restante é muito simples. As poções, as cores, elas são bem iconográficas, assim. Elas vão dizer necessariamente o que faz e elas ficam na mesa muito bonito, né? As poções ali com as bolinhas em cima. Os componentes, eles são muito bonitinhos, cara. Ele é como se fosse realmente aquele balão... Frasco. Bobo. Não, mas ele tem um nome técnico lá que eu não vou lembrar, mas é um balão... É balão de alguma coisa, mas vamos chamar de Becker. Eu sei que não é o nome daquilo lá, mas vamos chamar de Becker. Ai, cara, como é que era o nome? Eu lembrava o nome disso aí. Balão volumétrico. Isso. Olha só, aula de química serviu pra alguma coisa. Vamos chamar de pote de poções, que é mais bonito, vai lá. Pote de poções, exato. Então, ele tem aquele formato assim, bonitinho. O que eu acho mais legal é aquele trail dele, aquela caixinha que você vai jogando as bolinhas ali, ele vai caindo. É muito legal isso daí, cara. Sim, e o que é legal é que quando você faz a poção, você devolve as bolinhas lá e ela vai randômica, assim. Eu acho bem legal essa caixa ali. A caixa é um destaque à parte, né? Muito, muito legal como funciona. Aquilo lá tem que montar ou já vem montado? Tem que montar, e pelo que o Diogo disse, quando ele fez o quando ele recebeu o jogo, as bolinhas de gude. Lembra quando você comprava bolinha de gude em aquelas redinhas? Aham. E vem na redinha também, bem legal. Que legal. Cara, é muito, muito massa. Bom, mais alguma coisa, Snack? É, 2 pães e 1 litro de leite, por favor. Beleza, então. Cara, tu vai comer 2 pães com 1 litro de leite? Meu Deus. Caralho, cara, vai dar cara, uma caganeira no negócio. Cara, você não consegue comprar 250 ml de leite, né, velho? É, tem razão. Só se você comprar um pingado ali e falar, não quero, só quero eu leite. Eu quero um pingado, mas põe só o leite. Seria bom. Quero leite de burro manso. Não, cuidado, você não pode ser de burra? Quem assistiu Trapalhão sabe do que eu tô falando. Bom, eu tive a oportunidade de jogar um jogo que eu adquiri faz um tempo e é um euro, que é o Hansa Teutônica. É um jogo que, necessariamente, ele é um euro com bastante interação. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores. Na versão de 2 jogadores, ele incrementa um terceiro jogador virtual ali, igual o Seven Wonders faz, pra ter aquela parte de balanceamento do jogo. É um jogo que, necessariamente, você monta rotas ao longo desse mapa da Liga Hanseática ali, onde você tem como objetivo fazer a maior rede de escritórios que cruza o mapa desse lugar. A parte interessante desse jogo, porque assim, pra você montar um escritório, você tem que colocar seus comerciantes ou seus mercadores no campo, fazendo uma trilha. E depois, com uma ação, você tem que ativar aquela ação de fechar a trilha e você montar um escritório. É um jogo que necessariamente você vai fazendo essa jogada, mas a parte de interação é legal porque, por exemplo, eu tô montando uma trilha, que eu quero fechar um escritório em uma cidade, e o jogador pode dar um displacement na minha peça, tirar minha peça pra eu colocar em outro lugar, pra ele roubar a vaga. Só que quando ele faz isso, ele tem uma penalidade de jogar uma peça dele que tá disponível no estoque pra ele poder comprar no futuro. Então, necessariamente, você tem essa brincadeira de você travar o amiguinho, de você ter muita interação. É um jogo que você vence fechando as rotas, fechando os escritórios, e também você pode melhorar seu tabuleiro de ação, de status, né? Por exemplo, dependendo do número de jogador, você tem um número limitado ali de um mercador e vários comerciantes, e você vai colocando essas peças em campo. Só que uma hora você fica sem. Então, das 5 ações disponíveis que você tem, você pode pegar do estoque lá 3. Só que esse número 3 que você pega do estoque é o número que você pode dar upgrade conforme você fecha umas rotas. Porque assim, tem várias cidades onde você fecha as rotas e escritórios, mas necessariamente você pode utilizar umas rotas especiais que, ao invés de você fechar a rota, nesse tabuleiro de ações que você tem ali, que tem os seus status de quantas peças você pega, de quantas ações você faz, ou de quantas chaves, que é o marcador de pontos de vitória no final do jogo, você tem. Conforme você fecha a rota nessas cidades, você pode optar por não fechar um escritório pra você dar upgrade num desses status que você tem. Mas quando você fecha um escritório, você não ganha pontuação em vitória. Mas, quando alguém fecha uma rota que é adjacente ao escritório que você tem, você ganha um ponto de vitória. Só que é legal que as cidades desse jogo têm vários escritórios, e quem tá mais à direita, né, quem tá dominando mais à direita no escritório ali, é a pessoa que vai ganhar a pontuação. Então existe também uma briga por qual escritório você vai ter. Por ser um euro que é fácil de explicar, mas ele é aquele, mais um daqueles jogos assim, que é fácil de explicar, mas pra você se especializar, você vai demorar muito, sabe? Porque é muitas possibilidades, é muitas ações, né? O jogo, ele vai rodando até que alguém atinja uma condição de final de jogo. Uma das condições, assim, tem umas rotas especiais que existem algumas tavernas. Quando você fecha uma rota naquela parte onde tem a taverna, além de você mandar um escritório, você pega esse bônus. Só que os bônus, quando você pega ele lá, que tem várias opções, você substitui um lá do mercado pra outro. Quando alguém fechar uma rota no lugar onde tem bônus e pegar o bônus e não tiver mais bônus pra comprar, para substituir, o jogo acaba. A outra condição, existe várias cidades onde tem escritórios, que vai de 1 a 4. Quando você fecha todos os escritórios de uma cidade, tem um marcador que vai de 1 a 10 e ele vai avançar. Quando tiver 10 cidades com todos os escritórios fechados, o jogo também acaba. E, além disso, existem outras maneiras de você pontuar ao longo do jogo. Por exemplo, quando você fecha um escritório e alguém fecha a rota ali perto, e você vai pontuando, quando alguém chega a 20 pontos de vitória, que vai acumulando ao longo do jogo mesmo, o jogo também acaba. E a partir do momento que o jogo acaba, são contadas os pontos de vitória. Aí tem várias coisas de ponto de vitória, por exemplo, o número de escritórios que você tem, maior network, né, que maior rede de escritórios você tem conectado. Naquele tabuleiro de status que todo jogador tem, quando você atinge um status máximo de cada uma das ações, libera 4 pontos de vitória no final do jogo. Eu achei ele bem legal, porque a interação dele é muito boa, de você travar o jogador, colocar uma peça ali, é muito legal. Ele é um jogo assim, se você olha a capa dele, você não dá nada pra ele, mas ele tem até um quê assim, de quando você faz a melhoria das coisas assim, ele lembra um pouco o Terra Mística, que você vai liberando as ações, então você vai tendo mais possibilidades, igual o Terra Mística faz quando você coloca as suas construções em campo. Ia comentar porque ele é um jogo assim que visualmente ele não é nem um pouco atrativo, né? A mecânica dele é que dá o gosto da coisa, né? É, a mecânica dele, assim, ele é muito fácil explicar, né? Porque as cinco ações, né, disponíveis. Uma ação é você colocar uma peça em campo, que você tem disponível no seu estoque pessoal. Você pode colocar em qualquer lugar das trilhas ali. A outra ação é você movimentar a peça que você tem em jogo pra qualquer lugar do jogo. Então você pode, por exemplo, ah, o cara tá querendo fechar lá, eu vou movimentar onde tá liberado. A outra peça, que é de maior interação, é onde você necessariamente tira um cubo do lugar do cara e você coloca o seu, só que daí o cara pode colocar uma rota adjacente. A outra é você comprar peças do estoque. Porque normalmente as rotas variam de espaço de 2 a 4 peças, só que quando você, vamos supor, você tem 5 ações disponíveis lá no futuro que você já deu upgrade, e você coloca 3 ações, 3 peças, você fechou a rota, mas você não fez a ação de fechar a rota, que é uma quitação ali, que é onde ativamente você cria um escritório, né? Cara, essa parte de interação é muito legal, né? Conforme você vai fazendo as suas ações, você vai aumentando o ponto de ação, o número de peão disponível que você tem, a posição deles e mais poderes especiais. É um jogo que ele é muito rico de estratégia, sabe? Você vai jogar a primeira vez, você vai entender muito assim, tipo, como funciona a estratégia, mas você vai querer jogar uma seguida já, porque você já sabe o que você pode fazer na próxima vez, entendeu? Então é um jogo assim que ele fica interessante cada vez mais você joga, mais você masteriza aquilo. Então Hansa Teutônica é um baita de um jogo que tem uma interação muito boa, que é bem diferente pra euros, né? E um nome extremamente difícil de se pronunciar, diga-se de passagem, né? Hansa Teutônica é um... Fala 3 vezes rápido. Hansa Teutônica, Hansa Teutônica e Hansa Teutônica. Você teve um E. É, você não me ouviu. Eu acabei de pesquisar aqui na Wikipedia do que era Hansa Teutônica, né? Daí tava aqui. Liga Hanseática. Até parece nome de doença, né? Foi uma aliança de cidades mercantis alemãs ou de influência alemã que estabeleceu e manteve um monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e Báltico. Sim, cara. Da Idade Média, olha só. E começo da Idade Moderna. Sim, então você faz justamente isso, porque é a briga pra quem tem maior rede de comércio nesse mapa ali da Liga Hanseática, né? Excel, quero saber pra onde você foi além das fronteiras, né? Cara, eu realmente fui além das fronteiras do mundo conhecido. E o meu segundo jogo que viu mesmo agora nos últimos tempos, que mais viu, por sinal, foi o que eu mais joguei na sequência do Rune 25, foi o Star Trek Ascendance. Ó. Oh. Cara, esse jogo é maravilhoso. Ele é mais maravilhoso ainda do que eu achei que ele era. E assim, não tem palavras pra descrever. Então vamos acabar o cast aqui. Falou, galera. Um abraço. Que babaca. Assim, é um jogo que a gente já esperava muito, né, Zabuzeta? Quando, foi, quando a gente viu o anúncio. E, cara, ele é demais. Assim, ele conseguiu pegar a essência de cada uma das raças. Você, de início, tem 3 raças pra jogar, certo? Sim. Você vai ter os Klingons, os Romulanos e a Federação. E ele conseguiu manter a essência das 3 de uma forma maravilhosa. Cada uma das raças, você vai jogar de uma forma completamente diferente. Uhum. Apesar do objetivo ser o mesmo, o jeito de jogar é completamente distinto. Cada uma das raças vai ter 2 habilidades passivas diferentes e vai ter frotas diferentes. Cada raça tem 3 frotas que vai ser o agrupamento de naves, certo? E essas frotas, quando você forma elas, elas vão ter habilidades distintas. Uhum. Então, isso aí é bem bacana porque ajuda você a desenvolver o jogo de uma forma diferente. Além da racial, você tem frotas com habilidades diferentes. Bem interessante. Sabe uma coisa que a gente confunde? Na verdade, eu confundi, porque eu falei pra você, o Star Trek Ascendance, ele é um jogo 4X, mas eu queria ter falado jogo de civilização. Sim. Ele é de civilização, mas ele não é 4X, ele tem 2X. Como que você vai vencer o jogo? Você vai vencer de 2 formas. Por supremacia, que é subjugando as outras 2 raças, destruindo, eliminando todo mundo. Ou por ascendance, que você evoluiu mais que as outras 2 raças. Deixa eu explicar primeiro o básico do jogo e daí a gente chega lá. Você começa o jogo num tabuleiro de... Não é um tabuleiro, né? Você vai separar um pedaço da tua mesa que vai ter 18 polegadas por 18 polegadas. E eu não lembro agora exatamente quanto isso dá, mas eu acho que vai dar 90 e poucos centímetros. É só olhar pra tua TV. Isso. Nesse espaço, você vai posicionar os 3 planetas iniciais. Uhum. Esses planetas são fixos e não podem ser movidos. Como que vai acontecer? Você começa lá naquele planeta. Naquele planeta, você vai ter uma estação, que ele tá colonizado, e 3 módulos, que são os 3 tipos que você vai encontrar por aí. Que é cultura, produção e pesquisa. ok? Uhum. Pesquisa você vai usar para melhorar a sua raça, defesa, ataque, habilidades e afins. Produção você vai usar basicamente para construir naves. E cultura você vai usar para dominar outras... Fazer falsete com cultura, cara? Deixa quieto, deixa quieto. Tá. Depois de todos os vídeos de referência, né? Tá bom, você vai usar cultura para as seguintes funções. Dominar outras raças, que você vai descobrir pelo universo. Você vai usar para conseguir um Ascendance, que é... Você precisa de 5 para ganhar o jogo. Você começa com 1. A cada 5 culturas, você pode trocar no seu turno por uma Ascendance. É só a cultura que vira Ascendance ou tem outra forma? Só a cultura. O downtime desse jogo é bem grande, porque o jogador vai fazer tudo, e daí ele vai passar pro outro que vai fazer tudo, e vai passar pro outro que vai fazer tudo, e aí finaliza o turno. No seu turno, você vai começar com um turno de construção, então você vai gastar seus recursos. Você pode gastar construindo os nódulos e afins, de acordo com... É node, na verdade, por isso que eu tô falando nódulos, tá? Sim. De acordo com a fichinha lá. Ou você vai poder gastar pesquisa para evoluir as suas armas ou seus escudos. Você começa com a arma das suas naves acertando 5 ou mais no dado, ele dá um acerto. Uhum. E você pode reduzir para 4, 3 e afins gastando pesquisa suficiente. Ou o escudo, que o escudo vai aumentar a dificuldade. Ou seja, se eu acerto com 4 ou mais e você tem 0 de escudo. Se você tiver 1 de escudo, eu, mesmo que a minha arma seja com 4 ou mais, eu ganho 1 de dificuldade. Então é 5 ou mais. É meio complicadinho isso aí, mas ok. E você pode gastar pesquisa para desenvolver novas tecnologias. Terminada a fase de construção, você vai para a fase de comandos. Você tem 5 tokens de comando, você vai executar eles. Você pode gastar um comando para movimentar uma nave no espaço, ela vai andar 2 casas. Para sair do planeta, você vai rolar um dadinho que vai definir o tamanho da pista que ela vai pegar para outro planeta. Sim. E você vai andar 2 espaços ali. Ou gasta um comando para ela entrar em velocidade de dobra, ou para aumentar a dobra que já está em uma nave, ou para sair de dobra. Quando você sair de dobra, você vai rolar um dado, o número lá vai ser 2, 3 ou 4. Você vai botar a trequezinha saindo do planeta e vai botar um planeta novo, você vai descobrir ele. Ou você vai gastar um comando para pesquisar. Você vai pegar 2 cartas de tecnologia e escolher no limite que você pode produzir e botar lá para você começar a pesquisar. Sim. Elas. Ou para iniciar um ataque. Como que funciona descobrir um planeta? Você vai pegar da pilha de tiles, vai virar o tile do planeta e vai virar uma carta de encontro. Ali naquele planeta pode ter uma dificuldade, pode ter um problema que venha destruir as naves que estão ali, destruir o próprio planeta. Você pode encontrar uma civilização existente, você pode encontrar um fenômeno. O fenômeno, ele fica ali e toda vez que você tentar enfrentar ele, você ganha uma pesquisa se você for bem sucedido. Ah, e você vai ter o combate. Como que funciona o combate? Os jogadores vão rolar os dados simultaneamente. Cada acerto que eu fizer, eu destruo uma nave sua. Cada acerto que você fizer, destrói uma nave minha. Não tem defesa. Sim, é bem parecido com o Twilight Imperium nessa parte. Então assim, cara, é muito legal. Aí qual que é as pilhas das raças? Seguinte, Klingon, ele tem a questão de honra, né? Uhum. Então numa batalha, ele nunca pode recuar. Quando você tá em batalha, você continua batalhando até sobrar a nave de um lado. Eles são tipo Uruk-hai. É, ou um dos lados fala, não, eu quero recuar, e recua pra fora do planeta. Os Klingons não podem fazer isso, eles têm que batalhar até serem destruídos ou até destruírem o adversário. Cada vez que ele destrói em combate mais de 4 naves inimigas, ele ganha 1 de cultura. A Federação, ela não pode colonizar planetas que tenham civilização que não descobriu ainda a velocidade de dobra. Como se fosse uma questão de honra também, mas nesse sentido. Exato, né? Pra não interferir na cultura alheia. Certo. Ou você coloniza planetas virgens, que não tem civilização, ou que já tem civilização avançada. E cada vez que a Federação descobre um planeta com uma civilização, ou descobre um fenômeno, eles ganham de cultura. Os Romulanos ganham cultura quando fazem pesquisas. Tem pesquisas deles que eles vão desenvolvendo, muitas delas, que eles ganham cultura quando eles completam. São mais tecnológicos. É. Ou quando você recebe um trade agreement de outra raça, você não pode usar ele de cara. Você tem que esperar um round, só vai poder usar no outro round. O que são os trade agreements? Quando você encontra outra raça, você não necessariamente precisa tretar com eles, com um dos outros 2 jogadores. Você pode fazer os acordos de troca. Eu tenho 3 acordos e cada um dos outros também, com 1, 2 ou 3 respectivamente. Na minha mão, esse acordo não faz nada. Na mão dos outros jogadores, na fase de produção, ele dá 3 recursos pro cara. Então você troca com os jogadores pra acumular recursos. Isso tem muita essência do Twilight Imperium, sabe? Dessa parte dos Trade Agreements. Então, e aí assim, as frotas também vão ter a mesma coisa. As frotas dos Romulanos, elas são voltadas mais pra ajudar a acumular recursos pra se expandir em questão de naves. Uhum. Os Klingons, eles têm frotas mais voltadas pro combate, que adiciona dados, ou são frotas maiores, comportam mais naves. A Federação, ela tem naves que ajudam a colonizar planetas, ou ajudam a enfrentar fenômenos. As raças são bem distintas nesse ponto, sabe? Sim. É bem bacana. A intenção da frota, além da habilidade, é você não precisar ficar mexendo 20 naves de um planeta pro outro. Você mexe uma só maior. Sim. E as outras estão organizadas na fichinha da frota. Então eu achei bem interessante isso aí também, sabe? É, pra não ficar aquela muvuca de nave no campo. Exatamente. E assim, cara, e tem a situação de você colonizar o planeta, que daí você vai fazer uma rolagem de dados, vai fazer algum comparativo ali de forças. Mas, cara, é muito legal. O que eu achei legal dele, a parte de exploração dele é um charme à parte, né? Porque não é um tabuleiro, é um tabuleiro que você vai montando conforme você vai explorando com aquelas réguas. Exato. E a forma que você vai explorando, você decide. E o legal é que assim, você decide de onde vai sair a track. Uhum. O seu planeta natal é fixo, os outros são móveis. Os outros só vão ficar fixos se eles estiverem ligados a 2 planetas. Sim, então, entendi. Um planeta se ligou com 2, ele não pode mais se mover. E cada planeta tem o seu limite de tracks que podem sair dele. Então, dependendo de como você montar o universo, cara, o tabuleiro vai ser completamente diferente e você consegue proteger muito bem seu planeta natal. A gente chegou num tabuleiro na última partida que eu joguei, que cada player só tinha uma track de acesso aos outros 2 players. Cara, é muito legal. É um jogo muito divertido. Pra quem é fã da série, é perfeito, porque ele resgata bem a essência de cada uma das raças. E, cara, que jogo massa. Muito bom. O que é legal, assim, tipo, pelo que você diz, né? É essa questão dos poderes variados de cada uma das civilizações. E eu achei isso foda. Não, isso é legal porque, cara, é uma experiência completamente diferente você jogar com qualquer uma das raças, entendeu? Uhum. Você não tá jogando o mesmo jogo porque o jeito é completamente diferente. Principalmente porque eu vi que já tem 2 raças novas lançadas como expansão, que aumentam o número de jogadores. E eles estão pra lançar os Borgs, que é outra raça, assim, famosíssima no mundo do Star Trek. Então eu tô muito curioso pra ver como essas raças funcionam, porque é uma mecânica completamente diferente. Vai vir um cubo gigante no meio da mesa, isso? São vários cubos, isso aí. Você pega a caixa e joga em cima do tabuleiro. É, aqui da minha nave. Muito bom. Mas, cara, eu tô muito à vontade de jogar esse jogo. Quero ver se pelo menos a gente joga via Tabletop Simulator, porque já tem lá, eu já vi um mod lá e dá pra se divertir por lá. Podemos jogar. Assim, é um jogo demorado. Você vai ter, assim, de 1 hora a 1 hora e meia por jogador jogando, mas é muito bom o jogo. Muito bom mesmo. De você jogar 2, 3 partidas fácil, se você tiver tempo suficiente pra isso. Isso que eu gosto, cara. É jogo demorado e que você tem vontade de jogar depois. Não, que você termina. E é uma coisa difícil, né, cara? Você ter um jogo tão demorado e que você fica na pilha de continuar jogando ele, por mais demorado que seja. Isso é uma coisa muito legal. O bom desse jogo é que você toma estratégia a longo prazo, né? Você fala assim, cara, daqui a pouco eu vou fazer uma parada muito massa. Vai ser muito legal quando eu fizer essa pesquisa X, entendeu? Exato. E como não é um jogo que você tem limite de turnos, ele se torna muito divertido. A última partida, inclusive, foi engraçada, porque chegou no último round, quando a gente foi começar o último round, todos os 3 jogadores tinham plenas condições de ganhar o jogo. Então, assim, pode ser que acabe muito rápido se você for muito agressivo, mas pode ser que não. Então, cara, é muito legal. O próprio fato de você não ter um limite de rounds torna o jogo mais divertido, porque você consegue se comprometer com uma estratégia a longo prazo sem medo. Porque você olha assim, não tem limite, eu consigo usar quantos rounds for necessário, desde que eu consiga manejar o jogo nesse sentido. Saquei, massa. Foi engraçado também nessa última partida, porque assim, durou bastante. A gente foi ter o primeiro conflito lá pro 7º round de jogo. E a gente tava explorando igual uns malucos. Chegou num ponto, cara, que eu tava fazendo 12 fichas de produção por turno. E cara, 12 de produção por turno é muita coisa. Tanto que os Romulanos vieram me atacar, e os Romulanos têm uma habilidade de tecnologia que é stealth. Então, quando eles vão te atacar, eles têm iniciativa do Magic, sabe qual é? Sei. Você rola os dados, destrói primeiro as minhas naves e daí eu rolo os dados de ataque pra ele. E ele destruiu 22 naves minhas no ataque contra a minha raça, não conseguiu destruir todas e recuou. No meu turno, eu reconstruí as 22 naves no mesmo lugar e atacar ele. Caralho. Porque eu tinha muita produção. Tava acumulando produção e eu não tinha mais com o que gastar, porque minhas naves já estavam todas construídas. Aí ele destruiu tudo, eu refiz todas e ataquei ele. Entendi, massa, da hora. É, eu só queria deixar um adendo pra quem tá anotando bingo. Tivemos jogos de civilização e expansão de jogadores, então... É. É verdade, já tá valendo aí, ó. Te dá o bingo aí, cara. A gente tem que fazer o bingo total ali. Aproveitando então, Snake, mais um joguinho que a gente teve o prazer de jogar. Né? Controverso. Né? Não, brincadeira, cara. Tipo, foi muito massa, cara. Até mesmo o final, até a gente ter perdido o jogo, a gente ficou olhando pro tabuleiro, tipo, cara, como? Não. Nós estávamos jogando o lindo do Eldritch Horror. Sim, contra o Cthulhu. Contra o Cthulhu, né? Essa criatura simpática, querida, que gosta de dormir bastante. Aham. Uhum. Mas por mais que ele esteja dormindo, ele está assim te ouvindo, tá? Então por isso nunca diga que o jogo está fácil demais. Aham, uhum, porque... Ó, explica essa parte do jogo fácil demais, cara. Cara, é que só explicando um pouco da mecânica antes de explicar por que estava fácil demais. Você tem uma criatura ancestral, um bicho... um monstro, uma criatura, um deus antigo, que está para invadir a Terra e destruir com o mundo. E você tem pequenas missões para cumprir, acho que são 3 objetivos que você tem que bater para você conseguir derrotar a criatura e fechar os portais do outro mundo. Mas essas missões geralmente são um pouquinho complicadas, né? Porque você demanda atravessar você tem um mapa mundi, né, à sua disposição, e você tem que se deslocar desse mapa mundi em busca de maneiras de fechar esses objetivos, né? Seja enfrentando monstros, seja fechando portais ou encontrando algo em específico. Então, tendo isso em mente, né, são tarefas um pouco trabalhosas, né, que geralmente demoram um pouco. Pra você derrotar a criatura, de 4 tarefas, você tem que completar 3. A gente completou 2 muito fácil e muito rápido, né? Porque vieram cartas que, tipo, ah, resolva a situação e avance o mito, né? Que são esses objetivos. A gente, nossa, né? Que legal! Que faceiro! Tipo, agora falta só derrotar, acho que eram 6 criaturas, né? Sim. 6 daqueles totens tétricos. Você tinha que ir até o mar, encontrar esses tentáculos e derrotar eles. E a gente, ah, agora vai ser tranquilo, né? Vai ser algo sossegado. O pessoal tava muito bem equipado, com vida, sanidade. Você vai adquirindo equipamentos de acordo com missões que você vai... Missões não, é eventos que você vai fazendo em determinadas regiões. Cada região tem um deck separado para ela, por exemplo. Isso. Você está explorando em cidades pré-determinadas, da América, por exemplo. Tem um deck para ele. Se você tá em locais genéricos, né, que eles chamam de cidade, selvagem ou mar, tem um deck específico para isso. E assim vai. Você vai coletando armas, você vai coletando tomos, né, de magia, pra facilitar, né, a sua campanha. Você vai melhorando a ficha do seu personagem. A gente tava jogando, éramos 3 e estávamos jogando com 2 investigadores. Tá vendo? Tranquilo, assim. Eu falei, cara, acho que o pessoal tem mais raiva de mim falando que, nossa, o jogo está muito fácil, porque... Porque você falou várias vezes. Eu falei várias vezes, cara, mas parece que quando eu comecei a falar, o jogo começou a desandar. E a gente já havia falado, cara, que os dados do Eldritch, eles são viciados, ou ele tem um tentáculo, não é mãozinha, né? Ele tem um tentáculo do Cthulhu ali pra cair 1 ou 2. Uhum. E você precisa de resultados no mínimo 5 ou 6 pra dar certo. Por que vocês não jogam invertido, então? Né? Dá vontade, mas... Começa a inverter os valores que vocês precisam tirar, que resolve o problema. Sim, nessa questão do Snake falar, estamos com sorte, o jogo está fácil, teve um evento que atingiu todo mundo, né, Snake? Cara, de 6 personagens, matou 4, de uma porrada só. E a gente tava o quê? 3 horas já jogando, a gente olhou um pra cara do outro assim, tá... É, GG, valeu. A gente levantou e falou, depois dessa, cara, era um golpe de sanidade que tirava 2 de sanidade de todos os investigadores. Sim, e a gente tinha feito um monte de exploração que tinha tomado, sabe, tinha ficado louquinho, piradinho. É, e todo mundo, e cara, foi 4 numa porrada só do Cthulhu que morreu de sanidade. Morreu não, né, o cara ficou louco, internado em algum lugar. Uhum. E cara, é um jogo gostoso de brincar, cara, porque você vai pensando, não, eu vou fazer ali, você vai pra lá, você meio que vai coordenando com a galera, ou vamos junto, vamos bater no monstro junto, vamos tentar pegar um item tal, vamos tentar fazer tal parada. Você vai pensando, e aí quando você menos imagina, vem uma patada de sanidade em cima de você. Vem uma patada ali, uma tentaculada, né, na sua cabeça. Aí acontece isso. Não, e é legal que, cara, assim, por exemplo, eu tava com dois personagens, né? Um que era um advogado e o outro era um político. Então eu tava meio que gerenciando as coisas, passando recurso pra galera, saindo, assim, era muito... Então o político não saiu do lugar, né? Não, ele tava em São Francisco parado, só gerenciando as coisas por telefone, sabe? Passa tal porpina pra tal pessoa, faça tal coisa ali, porque... Era, é que o teu era gerenciamento de recurso, né? Você justamente trocava os itens, né? E usava tua influência. Sim, passava recurso pros outros, e passava ação pros outros, então eu tava utilizando isso mesmo. Era muito legal. Eu também cheguei a jogar o Eldritch com o pessoal, os nossos ouvintes aqui, via Tabletop Simulator, cara. Foi bem legal também. Mas a gente não chegou a terminar, a gente só salvou pra continuar no futuro. Cara, é bacana. Os componentes, o tabuleiro em si, você precisa de uma mesa grande. A gente usou duas mesas pequenas pra poder comportar o tamanho do jogo e ainda teve que ficar com algumas coisas no colo. Eita, porra! Cara, é muito deck, é muito tokenzinho, muita ficha, tem baralho específico pra cada coisa. Se você tomar dano de ferimento, tem um dado de um deck de ferimento. Se você tá louco, tem um deck de louco. Uhum. Cara, tem deck pra tudo, velho. E aproveitando então esse bloco do Cthulhu, também rolou no carnaval, eu tive o prazer de jogar via Tabletop Simulator o Arkham Horror de Card Game, esse jogo, que ele é um LCG, ele é muito parecido com aquela mecânica que você tem no Senhor dos Anéis Card Game, né, que é um jogo com Living Card Game, onde você tem missões que você vai completando pra você ir avançando os atos e você tentar fechar uma situação antes que a merda aconteça. É um jogo assim, por exemplo, tem 5 personagens disponíveis lá, cada um com suas habilidades e ações que eles podem fazer, e eles recebem decks prontos. Só que o interessante é assim, por exemplo, você tem decks com vários assets, vários eventos, várias skills e commit, e você no meio desse deck você pode ter cartas de infortúnio, né? Tipo, cartas que você traz traumas. Por exemplo, esse jogo, ele, na primeira missão, ele começa no escritório de um dos investigadores e de repente a sala, que tem uma saída única, essa porta desaparece e você tem que buscar pistas, né? E cada localização onde você vai explorar tem um nível de penumbra. É bem parecido com a parte de jogos da série Eldritch, assim, em geral, né, que você tem stats de conhecimento, de percepção, de força e outras coisas. Só que nesse jogo, em vez de você rolar dados, você pega um tokenzinho de um pacotinho, revela ele, dependendo do que ele for, tem uma tabelinha lá, e você faz o teste baseado nesses tokenzinhos, em vez de você rolar dados. Os tokens são baseados na dificuldade que você tá, né, então você tem um número de tokens e você pode colocar mais tokens difíceis, mais tokens fáceis, conforme você vai jogando. E, cara, é muito legal porque é um jogo de exploração que cada investigador, na sua vez, ele pode fazer 3 de várias ações lá, que é movimentar, você engajar com o inimigo, você combater o inimigo, você fazer uma exploração, você comprar um recurso ou comprar uma carta, ou baixar uma carta, né, você fazer uma ação lá, colocar um assist, jogar um evento. Por objetivo, por exemplo, você tem lá o ato 1, você tem que fechar todos os atos antes que o deck de agenda se conclua, né. Ele pede que os investigadores coletem pistas e coloque o número de pistas nesse ato. Quando você tem o número X de ato, você resolve ele, ele faz uma ação, e daí você abre um novo ato e você tem uma nova condição de você resolver aquele ato. Enquanto, a cada começo de round, vai ter a fase do mito, que é onde que? Vai ter um avanço no Doom Track, que é onde você coloca a ficha de Doom nessa agenda. Quando ele atingir o valor dele ali, ele resolve essa agenda, que normalmente é uma bosta que acontece pra você. E, porque, além disso, você tem as cartas de encontro, porque é um jogo de se fuder, né? Conforme você vai avançando, você vai pegando cartas de traumas, cartas de paralisia, cartas que você toma ferimento se você erra num teste, ou até mesmo inimigos. A maioria dos inimigos nessa primeira campanha desse jogo da caixa básica são ghouls, né? Mas você tem swarm de ratos, você tem outros inimigos que vão surgindo. Então, ela é bem legal porque é um jogo que você gerencia muitas coisas e ele é muito narrativo. Por exemplo, você começa ali na sala, onde tá fechando, você resolve ela, você sai por uma situação, não vou dizer porque é spoiler, né? E você vai por uma outra parte do jogo onde você tem novas localizações, onde tem novos eventos. Isso ficou muito bem estruturado, assim. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis do LCG, mas o LCG, ele não te dá uma narrativa tão forte igual a série Arkham mesmo, né? Tipo, tanto no card game, tanto no Arkham Horror, da Eldritch Horror tem, né? Que a narrativa é um ponto forte do jogo, né? Onde você constrói uma história, onde você participa disso. E conforme você vai comprando as cartas de inimigos, conforme eles vão te atacando, você vai sofrendo o dano ali, você vai ficando insano, você vai resolvendo, vai tomando dano físico também. E é um jogo, assim, que não é nada fácil, porque ele depende de sorte nessa compra dos tokens, e quando você compra um token, você coloca de volta, você baralha e pega um novo, entendeu? Essa parte eu achei meio legal, porque você fica ali torcendo pro token que você vai vir. Então tem token que ativa ativa a habilidade do seu personagem, então o que é maléfico, e número de ghouls em campo, se toma dano de horror, né? Por exemplo, no final da minha narrativa, eu tive que, por exemplo, queimar minha casa, sabe? Porque assim, tava tão nefasta, cara, que eu tive que queimar a casa, porque senão coisa. Eu tive, eu jogando pelo TTS, eu joguei com o Wilkson e com o Dutra, que são dois ouvintes nossos também, né? A gente jogou lá pelo Discord do Jogatina BG. A gente jogou lá, cara, foi bem legal, porque demorou uma hora e meia, mais ou menos, ali, pra gente fechar essa primeira campanha. Mas é muito legal, muito narrativo, e cada situação que você vai surgindo no deck de encontros, vai te dando um contexto, assim. E ele é muito caótico. Não caótico, mas é muito tenso, assim. Cada vez que você faz uma ação, você fala, putz, cara, agora vai vir merda, a gente vai tentar resolver ou não, né? Achei ele bem maneiro. Fechamos então mais um podcast Jogatinas, olha só, tivemos vários jogos interessantes aqui, desde bloco de Cthulhu até bloco de traição, digamos assim, né? Cara, eu posso dar uma menção honrosa desse... Claro. Porque eu criei um evento no Facebook e ainda coloquei o nome lá, porque eu quero ainda promover essa data, que é o Dia do Traidor, cara. Ah, o Dia do Traidor, é verdade, Traidor Edition. Pra gente jogar jogos específicos de traição. Como fortalecer uma amizade a não ser com jogos de traição? Sim, a gente jogou pra caramba também o The Resistance, né? Aquele dia. Sim, cara. E a última último jogo. Fortalecer uma amizade ou espantar as ruins, né? Não, cara. Se tua amizade, depois de uma partida tensa de Resistance, cara, que permanecer a mesma com o cara, velho, você só não pode matar o cachorro toda do cara, mas o resto ele vai te perdoar. Essa última partida foi muito legal, né, Snake? Tipo, tava eu e Snake de traidor, mais três pessoas, a gente tá jogando cinco. E no final, cara, a gente fez uma jogada que a gente deixou vencer as duas primeiras. E depois a gente começou a criar paranoia na cabeça da galera, cara, de um amigo nosso. Foi muito engraçado. Sim, cara, porque, tipo, foi uma missão que ele tava... Nossa, ele tava muito crente, cara, que eu era a resistência, né? Uhum. E ele, não, cara, vamos lá. É claro, né, eu já tinha duas vitórias pra resistência. Daí eu, agora que eu tenho que jogar, que senão eu vou perder. E, cara, eu consegui botar uma pilha tão errada que o cara confiou em mim de novo. É, porque eu fiquei enchendo o saco, tipo, acusando ele, acusando outras pessoas. Foi muito engraçado. É. E o melhor, né, porque nessa jogatina que a gente teve, nesse adendo que a gente tá fazendo aqui no final do podcast, teve pessoas que nunca jogaram jogos tabuleiros modernos. Foi muito engraçada a reação das pessoas. Caraca, esse jogo existe muito massa. Totalmente nova, né? Porque, tipo, nem os clássicos, né? A antiga Trindade. A Trindade do Mal. Mas, enfim, né? Foi bem interessante. A gente jogou no carnaval, foram vários jogos. Mas comentem também o que vocês jogaram aí. Deixem nos comentários se você gostou. Algumas dúvidas a respeito dos jogos que a gente falou por aqui pra gente responder na leitura de e-mail, né? Mas é isso, então. A gente vai ficar por aqui. E nos vemos no próximo turno. Falou! And cheerful laughter were lost in barren lands, caught in the rotting flames.